Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos, nesta noite, através da reflexão dessa passagem do Evangelho, a parábola do festim de núpcias, ou simplificando, a parábola da festa de casamento, buscarmos refletir e relembrar alguns ensinamentos de Jesus. Mas antes, lembrarmos de uma situação bem comum na vida, quando nós temos que transmitir uma informação para alguém, quando nós temos que contar algo para alguém que não tem referência nenhuma daquilo que nós vamos falar. Às vezes é com as crianças que nós temos que explicar algo que elas nunca tiveram contato, pelo menos nesta vida, com aquela situação. E aí nós sentimos a dificuldade de traduzir em palavras algo que muitas vezes é concreto, ou uma situação que envolve muitas partes, e aí nós sentimos a grande dificuldade de transmitir algo que a nossa experiência nos possibilitou para aqueles que ainda não tiveram essa mesma experiência. Para nós espíritos que estamos ainda nessas etapas iniciais da evolução espiritual, estamos desenvolvendo a inteligência, para nós é muito difícil encontrar os recursos adequados para ensinar algo. Mas, felizmente, é da sabedoria divina isso. Aqueles que são os grandes instrutores da humanidade sempre encontraram meios de, através de suas palavras, tocar o coração das pessoas que os ouviram. E não seria diferente com Jesus. Ele, em seu tempo, vivendo numa época tão limitada, uma época tão diferente dos nossos dias, onde hoje, quando nós temos qualquer dúvida, podemos buscar através de inúmeros meios a informação que nos esclarece. E não vem só palavras, vem imagens, vídeos, uma série de elementos que nos ajuda a compreender algo que nós não podemos ter um contato direto. Mas Jesus, naquela época tão limitada, por volta de 2000 anos atrás, ele conseguiu, através da palavra, despertar nas pessoas a compreensão sobre realidades que até então elas não tinham contato direto. Por exemplo, quando ele quis traduzir aquela realidade espiritual superior, a vida espiritual superior, que até hoje para nós, que temos tanta informação já sobre o mundo espiritual, às vezes é difícil entender. Parece-nos muito claro hoje como vivem os espíritos nas condições mais próximas aqui nossas, aqui da vida material. Quando o André Luiz trouxe a sua narrativa sobre a vida espiritual, nos explicando como era a vida no mundo espiritual inferior, que chamamos de umbral, ou nas colônias espirituais, ele usou uma série de elementos daquele mundo ali para nos falar daquela realidade, porque ela é muito parecida com a vida que nós temos aqui. Isso não é algo espantoso, porque imaginem, nós que vivemos a vida material totalmente condicionados pela nossa experiência aqui terrena, imagine se nós fôssemos, depois da morte, transportados para uma realidade absolutamente diferente dessa. Se nós tivéssemos que viver uma situação que não tivéssemos esse mundo como nós conhecemos. Construções, uma organização social, objetos que se assemelham com aqui os da Terra. Para nossa condição psicológica, seria muito difícil vivermos num mundo fora desse padrão que nós temos aqui, das formas. Então, no mundo material, ou melhor dizendo, no mundo espiritual mais próximo da nossa realidade material, a vida se parece muito com a vida terrena, ou a vida terrena se parece muito com a vida espiritual mais próxima da nossa realidade, por uma necessidade nossa mesmo. Nós não temos como vencer de súbito essa situação, não vivermos condicionados pela forma como nós temos aqui. Imagine se tivéssemos que viver em um ambiente onde não há dimensões, onde não há um espaço como esse. Para nós seríamos uma realidade muito diferente. Tente imaginar você vivendo o dia todo só em pensamento, sem imagens, sem formas. É muito difícil imaginar uma vida assim. Então o espírito, quando ele desencarna, ele encontra uma realidade muito parecida à nossa aqui, porque é uma necessidade mesmo evolutiva. Mas quando nós pensamos nos planos seguintes, como vivem espíritos, não vamos nem dizer como Jesus, mas aqueles que são mais avançados, aquelas personalidades que nós conhecemos aqui do mundo material, fica difícil compreendermos. O André Luiz mesmo, no livro Nosso Lar, ele relata algo que nos traz a compreensão disso, quando ele fala sobre a mãe dele. A mãe dele já vivia num plano espiritual diferente daquele que André Luiz podia viver. Ele não poderia ir tão facilmente ao mundo dela, porque ela já vivia num plano onde aquelas formas, as casas, as construções da colônia espiritual Nosso Lar já não eram mais necessárias. Ela já vivia uma realidade bem diferente. Tanto é que quando ele vai a esse mundo, e é algo difícil até para a gente entender e explicar em tão pouco tempo, mas vamos lá, já que surge o exemplo agora, ele vai como num sonho. E ele tem uma reminiscência ligeira de como foi esse encontro com a mãe dele lá no mundo espiritual superior, diferente daquele que era Nosso Lar. Então imagine as condições de vida que o espírito habita à medida que ele vai evoluindo. E como traduzir para nós aqui no mundo terreno, nós que estamos ainda tão condicionados às formas, ao mundo material, como traduzir tudo isso? Então realmente não é muito fácil. Mas Jesus, no tempo dele, ele conseguiu, através de algumas analogias e umas comparações que ele fez, ele conseguiu despertar naqueles que o ouviram naquele tempo e aqueles que ouviriam as suas palavras posteriormente, ele começou a iniciar esse processo de levar a humanidade a compreender o que viria a ser a vida espiritual, o que viria a ser esse tal reino dos céus que ele se referia. A própria expressão reino que ele usou era para pegar uma analogia daquela vida que eles viviam ali. Os povos viviam em reinos, né? Estados, nações que eram governadas por um soberano, geralmente chamado de rei. Então foi o começo dessa tentativa de traduzir numa linguagem compreensível para as pessoas do seu tempo, uma realidade que tão cedo aqueles homens não conheceriam. Assim como nós não podemos conhecer ainda esse mundo espiritual além desse mais próximo de nós. Muitos às vezes ficam ansiosos em querer saber mais detalhes sobre o mundo espiritual, mas nos parece que está bom esse número de informações que nós já temos sobre a vida espiritual. Nós ainda precisaríamos desenvolver muito mais a nossa capacidade mental para entender outras realidades, como o homem pode viver além. Talvez hoje, essa fase que nós estamos vivendo intensa no mundo digital, que cada vez mais nós estamos vivendo imersos nas redes de comunicação através de aparelhos, e que nos exige trabalhar mais e mais com a imaginação, com o pensamento, para compreender situações e como nos conectamos uns aos outros. Talvez tudo isso seja um preparo para essa realidade maior. Nós vamos começar a aprender mais sobre um mundo digital, um mundo que não é concreto, que não é material, para irmos adaptando a nossa mente para compreendermos talvez realidades superiores. Isso é uma hipótese, então, que nós podemos imaginar, uma das razões de começarmos a viver essa era em que cada vez somos menos materiais e mais digitais. Talvez seja um auxílio para essa transição do nosso pensamento. Mas, voltemos ao tempo de Jesus, em que ele tinha que traduzir a ideia de uma vida espiritual superior para homens que conheciam apenas a vida material. Homens que não tinham muitas ideias de como era uma vida além da morte. Tanto é que imaginavam que os anjos tinham asas, e não foram apenas aquelas pessoas do tempo de Jesus, em várias épocas, sempre que se imaginava as divindades, os seres espirituais, eles eram idealizados com asas. Por quê? Qual era o pensamento? Ah, eles vivem acima. Acima está nos ares. Nos ares são as aves que voam porque têm asas. Então isso tudo foi uma forma de criação mental que o homem, nas suas etapas iniciais da evolução, vai criando para tentar entender ou fazer comparações, imaginar como essas pessoas ou esses seres viviam numa realidade além do mundo material. E nisso o homem criou muitas ideias. Por exemplo, o homem foi criar a ideia de que o sofrimento estaria atrelado ao fogo, porque o fogo é algo destruidor. Então o homem imaginou durante muito tempo, e até hoje há pessoas que acreditam assim, que o lugar de sofrimento no mundo espiritual é o fogo devido à grande dor que ele causa. E aí nós vamos entrar numa sucessão de ideias que vêm sendo criadas e imaginadas, porque nem sempre nós conseguimos interpretar bem certas informações que vêm do mundo espiritual, e nós começamos a fazer as comparações, as analogias com aquilo que nós temos da Terra. Jesus usou essa metodologia de explicação para as pessoas, de fazendo então comparações, para dizer de uma realidade maior que aguardava o homem depois da morte. Ele falou do reino dos céus. E esse reino então seria como? Jesus, em vários momentos, ele vai trazendo elementos que vai ajudando as pessoas a entender algo sobre esse reino. E até hoje nós estamos ainda para entender que o reino dos céus não é necessariamente um mundo espiritual, mas é mais um estado interior, podemos dizer assim. É mais uma condição interna do indivíduo que evoluiu e se harmonizou com as leis divinas. Por isso que em certos momentos ele diz: o reino dos céus está dentro de vós. Dizendo que o reino dos céus é algo que nós conquistamos a partir do nosso mundo interior. Mas Jesus, quando ele quis então falar da grandeza do mundo espiritual, ele fez uma analogia, ele fez uma comparação com uma festa de casamento. A parábola do festim de núpcias é explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. É conveniente que depois, chegando em casa ou num outro momento, todos façam essa leitura do capítulo 18. Nos trará ali novas informações que talvez não consigamos nessa noite transmitir. Mas nessa parábola, então, Jesus vai dizer que um rei ia ter ali o seu filho se casando, o príncipe, e preparou um banquete e mandou os seus servos convidar pessoas para virem. E esses servos foram levar o convite do rei. E nesse primeiro momento, os primeiros convidados recusaram esse convite. Não aceitaram. Voltaram os servos para o rei e disseram que o convite tinha sido recusado. E o rei insiste: volte lá, chame mais pessoas, chame eles, diga que o banquete está todo preparado. Os animais foram abatidos, foram todos ali preparados, o banquete está pronto. E novamente os servos vão chamar os convidados. E eles não dão conta, não se importam com esse convite do rei. Eles vão se ocupar das suas casas de campo, dos seus negócios, e há até aqueles que atacam os servos do rei, matando-os. E aí o rei, sabendo disso, ficou furioso e mandou os seus exércitos irem lá e matar essas pessoas que tinham agredido os servos. E aí o rei, com a festa pronta do casamento para o seu filho, ele diz então: vai chamar qualquer pessoa, vá nas praças, nas ruas e chamem todos. Se os convidados especiais não quiseram vir, então que venham todos. E aí está ali várias pessoas do povo nessa festa de casamento, e o rei percebe que alguém não estava trajado, não estava vestido convenientemente para a festa, não estava com as vestes nupciais. E o rei se dirige a ele perguntando: como você está aqui sem a roupa adequada para essa festa? E aí então o rei manda os guardas prender aquele homem, e ele é então mandado para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola que Jesus usou, ou a história que Jesus criou naquele momento, para falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é o reino da paz, da alegria, da felicidade, do contentamento. A vida espiritual superior é isso. É felicidade, é contentamento permanente, que nada abala. É uma certeza, é uma segurança, é bem-estar. Isso é o reino dos céus. É aquele estado em que o espírito compreende tudo do mundo serenamente e há nele grande alegria porque ele compreende os propósitos divinos. Jesus, ao comparar a uma festa de casamento, ele quer se referir à alegria que uma festa de casamento tem quando ninguém conveniente cria alguma confusão nessa festa. Porque o que temos né? De histórico é esse, que geralmente nas festas sempre surge alguma confusão, mas Jesus não chamou naquele momento a essa situação. Ele apenas queria se referir à alegria que era uma festa de casamento. Para dizer isso, que a vida espiritual superior, que essa realidade maior que o espírito vai encontrar após a sua evolução aqui no mundo material, é uma vida de felicidade. E o rei seria, na verdade, Deus. O que seria o rei? O rei é um elemento que entra na história para dar sentido todo a ela. Porque se nós tivéssemos que achar que o rei é Deus convidando todos à vida espiritual, nós teríamos que admitir que Deus é vingativo, porque o rei dessa história é vingativo. Porque ele manda matar aqueles que não aceitaram o convite e ainda assim mataram os seus servos. O rei entra então como um elemento aí, como sendo aquilo que faz cumprir as determinações das leis divinas, quando nós não aceitamos o convite a participar dessa vida espiritual superior. E os servos que vão anunciar essa festa são todos aqueles que, durante as várias épocas da humanidade, tentaram despertar no homem a compreensão de uma realidade espiritual maior, o aguardando além da vida. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 18, ele vai se referir especificamente aos judeus, porque esse povo foi aquele que recebeu mais ensinamentos e que estavam com a sua mente mais preparada para buscar a compreensão da existência de uma única divindade, de um único Deus. Enquanto os outros povos eram politeístas, os judeus foram os primeiros monoteístas, foram os primeiros que viveram publicamente essa fé e defender esse princípio. E eles tinham entre eles os profetas, que eram médiuns de grande destaque. Não era qualquer médium que se tornava profeta do povo hebreu. Geralmente eram espíritos que vinham com uma grande missão, que era de conduzir esse povo. E eram os profetas homens destemidos, homens que falavam coisas que contrariavam o interesse dos governantes. Homens que tinham grande influência no seu meio, porque, como médiuns, captavam as intuições que os espíritos mandavam, ou eram instrumentos diretos dessas comunicações, e falavam o que tinham que falar. Por isso que muitos profetas até despertavam a ira dos governantes e eram até perseguidos. Mas esses profetas, então, eles são, aqui na nossa parábola, os servos que vão anunciar essa realidade espiritual superior. E vamos considerar que não foram apenas os profetas judeus ou hebreus que exerceram isso, mas em toda a história da humanidade existiram aqueles que vieram despertar o homem para a realidade espiritual superior. No cristianismo, nós vamos poder dizer aqueles que são verdadeiramente almas que se santificaram na vida e que ficaram conhecidos como santos. Aqueles que em outras tradições religiosas anunciaram grandes princípios de amor, de fraternidade, de lealdade, de integridade. Aqueles que trouxeram instrução para o homem são esses servos que vêm convidar aos demais seres humanos a se preparar para essa vida superior. O convite à festa de casamento é isso. Nós poderíamos dizer que, para nós espíritas, e podemos dizer que até para a humanidade toda, pessoas como Chico Xavier foram como esses profetas do povo hebreu, ou como esses servos da parábola, que vieram despertar a mente de nós aqui, espíritos mais atrasados ou espíritos não tão evoluídos, para realidades espirituais maiores. E todos eles sempre enfrentaram muitas resistências. Porque você levar uma informação nova para alguém, mudar um paradigma, mudar uma conduta estabelecida, mudar as regras que já são aceitas há muitas gerações, não é muito fácil. Geralmente eles enfrentam muitas resistências. E foi assim, e por algum tempo ainda vai ser na história da humanidade. Muitos que vêm com essa missão de anunciar grandes verdades são fortemente combatidos. Às vezes leva muito tempo para se compreender verdadeiramente as missões que eles trazem. Mas o mais importante para nós nessa parábola é a situação daquele homem que foi expulso do casamento. Essa parábola, ela é muito sugestiva, ela diz o seguinte: que todos foram convidados em algum momento a participarem dessa vida maior. Todos foram convidados em algum momento a estar na festa de casamento que representa essa vida maior. Porém, não basta apenas ser convidado. É necessário também você estar em condições de usufruir dessa situação, de você poder estar em condições apropriadas de estar participando dessa festa de alegria, de bem-estar, de contentamento. O homem que não está com as vestes nupciais representa todos aqueles que, um dia sendo convidados à renovação, não se renovaram, não se transformaram, ou seja, não se prepararam a usufruir das novas oportunidades que a vida vai lhes oferecer, de compreender aspectos mais amplos da existência humana, de se integrar de forma mais harmoniosa com o conjunto da criação divina. Podemos nós sermos cada um desses personagens da parábola que Jesus veio nos ensinar o reino dos céus. Nós, talvez no futuro, possamos ser como servos que vão anunciar aos outros essa festa que é o reino dos céus. Ou podemos ser nós ainda aqueles que, sendo convidados, ignoram os servos, desprezam esse convite. Talvez porque somos ainda espíritos muito presos aos nossos interesses terrenos, porque estamos muito ligados ainda ao imediatismo da vida material. Mas veja, a parábola, ela tem uma situação interessante. O rei, ele é insistente com os convidados. Ele manda os primeiros servos a convidarem e depois ele manda outros com um novo argumento, dizendo: olha, a festa está toda pronta, o melhor foi preparado para vocês, venham. Essa parábola, ela também nos sugere isso. A grande insistência que existe do mundo espiritual superior em nos oferecer contínuas oportunidades de renovação da nossa vida e de que possamos um dia estar nesse banquete espiritual, nessa realidade maior. É assim que tem sido conosco durante muitas vidas, não foi apenas nesta. Nós que somos almas milenárias, que já vivemos em outras épocas, em outras culturas, já tivemos outras religiões, nós fomos convidados de inúmeras formas. Porque todas as grandes religiões, elas têm princípios que levam o homem ao bem. Tem princípios que levam o homem, se seguir esses princípios do bem, leva o homem a evoluir e adquirir a condição espiritual para viver em mundos superiores. Podemos ser nós, esses, que temos sido convidados continuamente. E, quando nós já não aceitamos mais, nós recebemos argumentos. Podemos considerar que a doutrina espírita é como esses segundos servos que são convocados a anunciar ali o banquete que o rei desejava oferecer para os convidados. Porque ele manda esses servos convidar as pessoas com argumentos, dizendo: olha, o melhor foi preparado. E nós, na doutrina espírita, nós aprendemos tudo o que nós aprendemos e acreditamos em tudo o que acreditamos, porque temos muitos argumentos, muitas demonstrações da realidade espiritual. Nós poderíamos dizer nos nossos dias que todo esse papo de vida espiritual é criação da mente humana. Mas não, nós recebemos tantas comprovações de existência de vida espiritual, nós recebemos argumentos muito sólidos para crer na vida espiritual. E muito mais do que crer, sabermos que a vida espiritual existe, saber que somos espíritos em evolução. E vivemos numa época hoje em que muitos estão sendo convidados a uma grande renovação, porque é esse o processo que o mundo está passando. O mundo está naquela fase de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E os servos que vêm nos convidar continuam nos trazendo esse convite para buscarmos nos preparar para sermos aptos a essa nova realidade. a esse novo estágio que a humanidade está sendo convidada. Todos nós podemos hoje fazer como aqueles servos, ou melhor dizendo, como os convidados fizeram naquela época. Ouvindo novamente o convite, recusar, continuar preocupados apenas com os nossos interesses terrenos, com a defesa dos nossos interesses imediatos, com o interesse em defender apenas os nossos pontos de vista, mantendo ali uma acirrada disputa com as outras pessoas, de forma a defendermos de maneira intransigente e agressiva a nossa posição no mundo. Quando nós agirmos assim, nós seremos como aqueles que atacaram os servos. Nós não vamos atacar ninguém no sentido de matar, mas nós poderemos estar causando muitas vezes dor, sofrimento para muitas pessoas. É a nossa recusa a uma vida melhor. Ou nós podemos ter uma nova resolução na vida. Podemos aceitar o convite. Podemos ir a essa festa de casamento. Mas nós temos que estar preparados para esse novo mundo. Estar com as vestes nupciais, a roupa nupcial, é nós começarmos a nos despojar daquilo que é a nossa personalidade antiga. Os nossos vícios, as nossas condutas, os nossos pensamentos desequilibrados. Isso é despir a roupa inadequada e começarmos a fixar o nosso pensamento em ideias superiores, em princípios elevados. E assim nós estaremos nos revestindo com as vestes nupciais. E nós estaremos aptos a esse novo mundo que está surgindo agora. Muitos lamentam, e há até aqueles que anunciam que há ameaças muito grandes no mundo, há situações muito problemáticas que estão sendo ali elaboradas e encaminhadas. Há sim muita coisa acontecendo na humanidade, difícil. Mas quando não aconteceu? Quando não houve movimento bélico na história da humanidade? Quando não houve ascensão de pessoas com tendências autoritárias, com tendências contrárias ao progresso? Quando não houve na história da humanidade violência? Sempre existiu. Então esse quadro que nós vemos hoje, tão difícil no mundo, ele não é novo. O que é novo é que nós estamos no limiar de uma grande oportunidade de podermos continuar nesse mundo maravilhoso que vai se apresentar nas décadas futuras, nos séculos futuros. Para isso, precisamos nos vestir com as roupas nupciais. Ou seja, precisamos revestir o nosso pensamento com novas ideias. Ideias de fraternidade, de união, de tolerância, de respeito, de compreensão. Temos que nos revestir de uma nova disposição, de questionar seriamente aqueles princípios antigos que talvez sejam ultrapassados. Não vamos também descartar tudo que um dia nós sempre admitimos como certo, porque talvez em alguns aspectos da vida estejamos realmente certos. Mas vamos passar por uma autoanálise profunda, verificando se talvez não dá para mantermos a nossa retidão com menos rigidez, com menos dureza, sendo mais tolerantes com as outras pessoas, mais fraternos. Assim, nós estaremos nos vestindo com as vestes espirituais ou nos transformando e nos tornando aptos a esse novo mundo que nós estamos fazendo parte desse parto em que ele irá nascer. Nós vivemos uma época iluminada da humanidade. Essa grande transição, ela não deve ser para nós como uma ideia de peso, de sofrimento, como nós acreditamos no passado, quando éramos ligados às igrejas cristãs, em relação ao Apocalipse, imaginando que haveria apenas dor, sofrimento, destruição e vingança divina. Nós sabemos que haverá muita dificuldade, muita luta, mas nós temos que aguardar essa transição do mundo com uma expectativa positiva. Porque se nós nos mantivermos íntegros, fiéis a esses princípios que nós acreditamos tanto, nós veremos esse novo mundo. Talvez bem velhinhos, talvez vejamos lá do mundo espiritual, porque teremos desencarnado, mas nós veremos esse novo mundo que está se preparando aqui na Terra. Imagina que situação maravilhosa se pudéssemos presenciar essas mentes iluminadas que trabalham junto com Jesus, idealizando a terra do futuro. Seria algo glorioso que nós experimentaríamos nesse momento. Seria de grande felicidade sabendo que aqui viria finalmente o reino dos céus que Jesus veio anunciar. Então, que nos preparemos, que vistamos essas vestes espirituais, que significa renovar o nosso coração, a nossa mente, e nós poderemos participar desse grande banquete. Então, que o nosso querido Mestre Jesus possa continuar nos guiando, nos orientando, e que façamos todos o máximo de esforço por merecer a terra do amanhã. Muito obrigado a todos.